Esses dias a gente precisa deixar de anunciar uma mensagem e se tornar uma mensagem. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Quero começar por aqui. Eu sei que Deus falou muitas coisas com vocês durante essas semanas, mas eu, a última vez que estive ministrando aqui, eu falei um pouco com vocês sobre a necessidade, nesse tempo que nós temos, de sair da nossa zona de conforto. É isso que eu estou procurando viver e praticar cada dia. E essa palavra tem enchido meu coração. Mateus 25:14 diz assim: pois será como um homem, a parábola dos talentos, que ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Diga assim para comigo: a cada um, segundo a sua própria capacidade. A cada um, segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles. E ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Diga: ajustou contas. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também, recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e ceifas aonde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi aonde? Diga: na terra. Diga: na terra. Diga: escondi na terra. Escondi na terra. O teu talento. Aqui dentro que ele é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabia que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpri, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento. Diga: tirai-lhe. Tirai-lhe. O talento. E dai ao que tem 10. Dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará. E terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, sem propósito, lança-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Cara, essa é uma passagem que vocês conhecem. E eu queria pensar aqui algumas coisas junto com vocês hoje. Acho que vocês já ouviram diversas mensagens sobre a parábola dos talentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa parábola é que o patrão é o Senhor Jesus e nós somos os servos dele. Amém? Amém. Quem enxerga isso nessa parábola? E Deus deu para cada um de nós o quê? Talentos. Ele deu talentos para você. Cada um de vocês recebeu algo da parte de Deus. E um dia, todos nós teremos que prestar contas diante de Deus daquilo que Ele confiou a nós. Então a primeira coisa que você precisa entender é que Deus, Ele tem uma expectativa ao seu respeito. Ele espera que você cumpra algo, que você realize algo. Mas algo que eu começo a pensar aqui é o seguinte: a Bíblia fala que Deus, Ele deu a cada um segundo a sua... Não fala isso, sim ou não? Sim. Qual que era a capacidade do que tinha cinco? Sim. A capacidade do que tinha dois? E a capacidade do que tinha um? Aí eu comecei a pensar, cara, se a capacidade dele era cinco, como que ele multiplicou em dez? Não é verdade? Sim ou não? Sim. Se a capacidade, se o limite, o teto dele era cinco, a Bíblia não fala que ele dobrou a capacidade dele. Ao mesmo tempo que tinha um, ficou sem nenhum. Então ele perdeu a capacidade dele. Então eu comecei a pensar, cara, se o cara só tinha capacidade de 5, como que ele ficou com 10? Estava pensando, é curioso, mas vocês não acham? Se Deus falou assim, ó, você tem a capacidade de 5, como que o cara conseguiu? Então Deus enganou, Deus mentiu, não. Aqui Deus mostra que é uma natureza do reino, que é possível você aumentar a sua capacidade. E é possível também você diminuir a sua capacidade. Hoje você pode ser o que tem dois, mas amanhã você pode ser o que tem cinco. Tudo depende do quê? E aí que a gente começa a ver. O que aconteceu com aquele homem? Imediatamente, o que recebeu cinco, diga, imediatamente. Imediatamente. Ele não ficou esperando. Ele não se colocou numa condição de passividade. Mas ele deu uma resposta. Por quê? Porque é a sua resposta que vai definir o quê? Se você vai aumentar a sua capacidade ou se você vai diminuir a sua capacidade. E eu quero te dizer uma coisa, assim como é possível você aumentar o nível da sua capacidade, também é possível você diminuir o nível da sua capacidade. Porque vamos supor, às vezes Deus confiou algo nas suas mãos, mas aquilo você vai enterrando, aquilo você vai deixando de lado, então aquilo vai se esfriando dentro de você. Então aquilo vai diminuindo dentro de você. O natural de uma caminhada cristã, imagina assim, você, quando você chegou na igreja, quantos vocês lembram? Quando você estava chegando, você fica todo empolgado, é como você está no raso assim da praia, e você vai entrando nas ondas, e você vai falando, nossa, que demais, você vai vivendo aquele negócio de empolgação. Você traz visitante, você fala de Jesus, você vai vivendo aquela coisa, porque você está no começo da sua caminhada. O normal que a gente deveria viver dentro da igreja é que aqueles que são os mais velhos da igreja deveriam ser os mais profundos em Deus. Mas o que a gente vê, e o que às vezes parece muito comum, não aqui na Rafa, em outras igrejas que a gente fala, é que quem está chegando está mais apaixonado do que quem está mais tempo. O que aconteceu? Será que a sua capacidade se diminuiu? Quando você deveria ter aumentado a sua capacidade? Quando você deveria ter saído de 5 e ter ido para 10? Você partiu de um lugar e muitas vezes a gente retrocedeu. Mas eu não tenho como dar uma resposta para você. Se você aumentou a sua capacidade hoje ou se você diminuiu ela. Fala para o seu irmão, você precisa olhar para você. Por quê? Porque também é natural. Quando você vai entrando, vai entrando, vai entrando no mar, vai entrando no mar, vai entrando no mar. Aí você fala assim, cara, aqui já está meio fundo. Será que ali não tem tubarão? Como que será que são as coisas ali? E aí você vai diminuindo o ritmo. Sabe, eu vou falar um negócio pra você. Quando eu namorava a pastora, quando a gente casou, ela era bem mais aventureira do que é hoje. Então, às vezes a gente saía, ela fazia mergulho, ela ia em algum brinquedo comigo no parque de diversão. E de repente foi passando os anos assim, eu não vou, eu não quero, eu tenho medo. Sabe por quê? Porque é isso que acontece com você. Vai passando o tempo, você vai diminuindo o ritmo. Você vai diminuindo a intensidade, você vai diminuindo a força. Você começa a arrumar desculpas, você começa a arrumar argumentos. Você fala assim, Senhor, o Senhor é severo. Eu tenho medo de Deus. E aí, o que que você começa a acontecer? Aquele cara que partia imediatamente, aquele cara que era ativo, aquela mulher que era ativa e que multiplicava e que dava frutos, ela começa a morrer dentro de você. Ele começa a morrer. Cara, o seu semblante muda. A gente, às vezes, parece que nós não somos mais as mesmas pessoas. E aí a gente começa a arrumar. Quando você entra na esfera dos argumentos, você começa a arrumar as desculpas. Aí você pensa, é a igreja está diferente, agora pintou de cinza. Está triste a igreja. Antigamente era azul bebê, né? Era mais puro, agora você começa a arrumar desculpas. E fala, o Plinão, é muito gato, Então toda vez que eu chego perto dele, né? Que nem a Ana. A Ana é Itália, vamos falar a verdade. Que é a menina mais bonita. A menina mais bonita da Rafaz. Você acha, Alê? Discorda. Aí assim, chega perto da Natália. Ela humilha a gente. Eu pergunto pra ela, falo assim, Ana, o que você quer me humilhar? Ela quer humilhar a gente. Então, o que acontece? Você chega perto do Plinão assim, você fala, olha só, o cara tá aqui pra me humilhar, eu não vou mais nessa igreja. Eu não vim aqui pra ser humilhado. E a gente começa a colocar a culpa nas pessoas, a gente começa a colocar a culpa nos sistemas. Mas, o problema sempre está dentro de nós. Em João 15, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto. E aquele que dá fruto, o que ele faz? Ele poda. O que poda a gente? Não são as lutas e os problemas, mas o que Jesus fala é que a nossa poda, ela vem através da palavra. É a palavra que te poda. Se você não está sendo podado pela palavra, se você está numa circunstância, às vezes quando você entra numa circunstância ruim, numa roubada, você fala assim, que roubada, Deus está me podando. Não. Você só está na roubada porque você não ouviu Deus. Porque você não passou pela cobra. E às vezes a roubada, ela vai te posicionar para você voltar a ouvir Deus. Porque se você só ouvisse Deus, você seria podado naturalmente. E daria muito e muito fruto. E continuaria frutificando. Só que aí quando você vai ficando assim medrosa, que nem uma vez fui viajar com a pastora e tinha um lugar assim para fazer um mergulho, tinha uns 4, 6 metros. Eu falei, vamos pular? Aí ela falou assim, não. Aí ela falou assim, não, porque eu tô grávida. Eu tava grávida da Luísa, ela tava mesmo da Luísa. Mas não sabia ainda, né? Tô grávida. É muito profeta. Aí eu fui e pulei, ficou naquela hora. Não tava, ficou naquela hora. Só na Então, assim, quando a pessoa vai diminuindo o ritmo, sabe o que vai acontecendo? Ela não quer mais correr risco. Então você começa a virar um cristão que você quer ir pro céu. Quer ir pro céu, vou lá na igreja, dou meu dízimo, vou lá, sento, levanto, levanto a mão, sento. Não quero correr isso. Mas também, eu não saio da minha zona de conforto, eu não multiplico os talentos, e aí eu vou vivendo aquela vida assim, também, sem graça, né, meu? Porque o que é gostoso da vida são os riscos. É você andar em alta velocidade, é você pular de paraquedas, é você mergulhar em águas profundas. É essa que é a vida. Você subir numa montanha russa e falar assim, cara, isso daqui. Se você não provou isso daí, você precisa provar. Né? Ali eu preciso levar a dona Aida com a bola de paraquedas. Porque quando você começa a correr risco, você começa então a aumentar a sua capacidade. Você começa então a multiplicar os talentos que Deus colocou dentro de você. Porque quando a Bíblia fala de talento, talento é um dinheiro, não é verdade? Então, se Deus te deu um talento, é porque Ele enxerga você como um lugar de depósito. Então, Deus depositou algo em você. Você recebeu um depósito de Deus. E Ele espera o quê? Que você multiplique aquilo que Ele colocou. Mas enquanto você não quer correr risco, você está buscando estabilidade. Você está buscando segurança. Você busca se apoiar em coisas visíveis. Porque você não quer correr risco nenhum. Então você fala assim, não, eu só posso sair daqui quando eu estiver enxergando do lado de lá. Que foi exatamente o que tinha um talento. O que ele foi? Ele escondeu o talento dele na terra. Por quê? Porque ele buscou segurança. E você busca segurança na terra. Você busca estar no chão. Tem gente que fala assim, eu tenho medo de voar de avião. Porque eu quero ficar no chão. No chão eu estou mais seguro. Ó, aqui eu estou seguro no chão. Só que qual que é o problema? Você está buscando estabilidade para a sua vida em coisas terrenas, em coisas que são abaláveis, em coisas que hoje estão aqui e amanhã não estão mais, como um emprego, como um casamento, como um familiar, porque amanhã acontece uma tragédia e você perde alguém. Consciência nessa manhã. Deus, Ele depositou um talento em você. E não pense você que você vai escapar de prestar contas a Ele. Esse dia vai chegar, meu irmão. Vou te dizer, parece que não. Mas vai chegar. Esse dia vai chegar. Se você abrir a sua Bíblia comigo, abra lá. Romanos 14, 10. Aí, tu, porém, porque julgas irmão. E tu, por que o desprezas o teu? Porque todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Diga, todos. Todos. Compareceremos, perante o tribunal de Deus. 2 Coríntios 5, 10. O que está escrito aí? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Cara, hoje em dia na igreja, muitas vezes a gente está perdendo a consciência de que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E eu quero que seja uma voz que vai... Cara, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Fala para o seu irmão, você é dono do seu nariz. Mas você vai comparecer diante do tribunal de Deus. Você não vai escapar. E cara, você não precisa ter medo. Se você está cumprindo o seu propósito, é tranquilo. Mas se você não está cumprindo o teu propósito, tudo aquilo que você fez poderá ser queimado diante dos seus olhos. Porque Paulo diz, aquilo que cada um edificou durante a sua vida, se foi palha, madeira, prata, ouro, pedras preciosas, o fogo revelará a obra de cada um. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou falando sobre pecar ou não pecar. Porque tem gente que pensa assim, ah, cara, eu não bebo, não fumo, eu não me prostituo. Estou tranquilo. Não, cara. Deus te criou para um propósito. E Ele colocou talentos nas suas mãos. E Ele espera que durante a sua vida você cumpra algo. Ele está esperando. Ele está esperando. Ele tem uma expectativa ao seu respeito. E um dia Ele vai chegar e Ele vai falar assim: e aí, Sam? Tudo bem, cara? E aí? Vamos ver como é que foi? Rapaz. E ele vai passar no telão ali. Você e ele. E você vai estar diante do tribunal de Cristo. Só que eu vou te falar uma coisa, meu irmão. O dia que você chegar lá, não vai ter mais volta. Diga assim: não vai ter mais volta. Não vai ter mais volta. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Além da consciência de que você vai comparecer diante do tribunal de Cristo, eu quero te levar a uma consciência de que o tempo que você vive é eterno. Existe uma regra em matemática muito interessante, que se você dividir 80 por infinito, quanto que dá? Você sabe? Zero. Se você dividir, que nem tem uns caras lá milenares, né, que vivem lá na China, 140 anos. Porque você sabe que o oriental, meu, os caras, você vai conversar com qualquer um, quantos anos você tem? 103, 108. Tá correndo. Correndo, tá correndo. Quanto que é 140 dividido pelo infinito? Zero. Então, imagina o tempo de vida que você tem comparado com a eternidade. Quanto tempo você tem para viver? Zero. E você fala assim, não, cara, eu ainda tenho tempo. Eu tenho tempo. Salmo de número 90 diz que a sua vida passa como um conto de dinheiro. Os anos voam, o tempo está voando. A igreja desses dias precisa resgatar a perspectiva da eternidade. Pensa numa coisa. Se você tiver a consciência, Plinio, de que tudo que você faz vai gerar para você uma consequência eterna, você não vai pensar melhor antes de fazer qualquer coisa? Porque a consciência da eternidade, ela me alinha. Então imagina assim, cara, essa escolha que eu estou fazendo hoje, elas vão afetar o meu destino. Elas vão afetar não só a minha vida na Terra, mas elas vão afetar aquilo que eu vou viver na eternidade. Porque a forma como eu vivo no zero vai determinar como eu vou viver por toda a eternidade. A forma como você está, na verdade, organizando e conduzindo os seus talentos é que vai definir a forma como você vai viver na eternidade. É difícil eu dar alguns exemplos para você, mas deixa eu tentar te dar um exemplo assim, simples. Se Deus falasse para você hoje, João, cara, a forma como você viver as próximas 24 horas vai definir como você vai viver toda a eternidade. Como que você viveria essas 24 horas? Você ia sair daqui e falar, cara, vou orar. É, mano. Ia ser o dia que você mais ia orar na sua vida. Então, se você pensasse que as 24 horas definissem a sua eternidade, imagina o seguinte: se você pensa assim, você tem 24 horas, vai determinar como você vai viver toda a sua vida aqui na Terra. Imagina hoje que você tem 24. A sua vida aqui na Terra, ela é zero diante da eternidade. E por que que você não vive como se vivesse essas 24 horas a sua vida inteira? Porque a gente vive sem a consciência da eternidade. E a gente vive pensando que a gente tem muito tempo. E essa parábola, literalmente, ela diz que quando o Senhor ele volta para prestar contas, é o dia do nosso encontro no tribunal. É o dia em que cada um de nós vamos ter que prestar contas. Porque eu creio que Deus, ele colocou em nós um depósito. E através desse depósito, nós temos o propósito de edificar para o reino e edificar a nossa própria vida, afetando as pessoas que estão ao nosso redor. Porque um dia que você vai prestar contas diante de Deus, não está relacionado ao que você fez, simplesmente. Está relacionado ao que você fez em relação ao propósito para o qual você tinha sido criado para fazer. Porque se o prof chegar e falar assim, eu dei 1 milhão de cestas básicas, mas Deus fala assim, prof, cara, quem te falou para fazer isso? Você estava lá no Centro Espírita Maria Júlia e achou que era pelo muito fazer? Não era isso que eu tinha para você, cara. Sabe aquele seu fornecedor? Cara, eu criei você, coloquei você na vida dele para encontrar com ele e para ganhar ele para Cristo. Ele morreu sem conhecer a palavra, cara. Porque você não fez o que você tinha que fazer. Aí ele pega as suas 1 milhão de sopa e queima. Cara, isso daqui não vale. Porque você vai prestar conta diante daquilo que você foi criado para cumprir. Você foi chamado para algo. Cada um de nós tem um depósito específico. Você está cumprindo isso. Você está multiplicando aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Cara, como você está vivendo a sua vida? Será que você tem a consciência da eternidade? Será que você tem a consciência ainda que você vai comparecer diante do tribunal de Cristo? Eu quero, de repente, só falar isso daqui hoje para você. Porque, cara, a gente como igreja, a gente precisa se despertar. Essa geração, a terra, ela clama pela manifestação dos filhos. E eu quero te dizer, onde está você quando você precisa estar lá? Aonde está você quando alguém precisa de uma palavra? Aonde você está? Aonde você está agora? Será que você está aqui no culto? Será que você está com a sua mente aqui, com o seu coração aqui, com a sua vida aqui? Será que você está completamente aqui? Aonde você está? O que você tem feito com os talentos que o Senhor ele colocou nas suas mãos? Porque ele colocou algo nas suas mãos. Então, será que você está aumentando a sua capacidade? Você fala, cara, hoje eu estou aumentando a minha capacidade. E Senhor, amanhã pode mandar mais. Porque hoje eu aguento 10, amanhã eu aguento 12. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Agora, se você não está aumentando a sua capacidade, então você está diminuindo ela. Quantas coisas você regrediu, meu irmão? Quantas coisas na sua vida você retrocedeu? Quantas coisas a sua capacidade diminuiu? E cara, tem muitas coisas que a gente pode pensar. Você pode aumentar o nível de fé. Será que você é um cara hoje que tem mais fé do que você tinha antigamente? Você pode aumentar o seu nível de unção. Será que você anda num nível de unção maior do que você andou um dia? Você pode aumentar o seu nível de amor, a sua capacidade de amor. Ah, pastor, eu não consigo amar, então você ama mais. A sua capacidade de misericórdia, sua capacidade de compaixão. Porque Deus lhe colocou um depósito em você. Só que a gente fica resignado, a gente fica acomodado. A gente fala, não, eu não tenho fé. Não, mas eu sou crente, eu não fumo, eu não bebo, eu dou meu dízimo, cara. E você vive uma vida de mediocridade. E você fala, não, eu ainda tenho tempo, eu tenho que organizar isso. Cara, deixe os mortos que enterrem os seus mortos. O tempo de Deus para a sua vida é hoje. A gente precisa viver um despertamento. Nós precisamos nos levantar. Porque não diz respeito a mim, diz respeito a você. Eu só posso multiplicar os talentos que Deus me deu. perde quando você não arrisca. Você não perde quando você dá. Você perde quando você não dá. Porque no reino é assim. A oferta que me faz falta não é a oferta que eu dou, é a oferta que eu deixo de dar. Porque parece um paradoxo, mas é a verdade. Então eu preciso olhar e falar assim: cara, eu preciso multiplicar essa capacidade. Eu preciso multiplicar minha capacidade de generosidade. Eu preciso multiplicar minha capacidade. Eu preciso multiplicar a minha capacidade de paciência. Eu preciso multiplicar minha capacidade de perseverança. Pensa comigo uma coisa. Daniel, ele começa a orar. Vocês conhecem a história. O demônio lá fica retendo a resposta. Daniel é seu livro, cara. Você precisa ler o livro de Daniel. Daniel começa a orar. E a resposta não vem. Eu vou te perguntar uma coisa. Deus tinha poder para dar a resposta no primeiro dia ou não? Sim. O que o anjo fala para ele? Desde o primeiro dia que aplicasse o seu coração a me buscar, as suas orações foram ouvidas. Cara, Deus não responde, não é porque Ele não pode. Não é. É por causa do propósito. Até o diabo, ele colabora para que o propósito se cumpra. Deus não deixa de responder para Daniel porque Ele não pode. Cara, a Bíblia fala que o diabo vai ser destruído com um sopro. Amém. Acabou, cara. Mas durante aqueles 20 dias, Daniel cresceu em perseverança. Daniel cresceu em paciência. Daniel cresceu em oração. Daniel cresceu em fé. Para que foi boa aquela espera? Para Daniel. Por quê? Porque Deus está gerando coisas em você. Às vezes você está com conflitos, com crises dentro de você. E Deus está edificando, Deus está edificando. E você fala, está demorando? Não, não está demorando, não. Está no tempo certo, é isso mesmo. Deus está edificando. Ele está aumentando, você precisa aumentar o nível. Você precisa aumentar a capacidade. Você precisa ir mais fundo. Então vá mais fundo. Você precisa fazer isso. Agora, muitas vezes a gente não entende a realidade dos céus. Porque eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Nem todas as palavras, às vezes, que Deus trouxe sobre a sua vida, elas vão se cumprir. Aí você pode falar assim: pastor, mas parece heresia isso. Não foi Deus que falou? Foi Deus que falou, cara. Mas por que não vai se cumprir? Porque existem palavras que foram liberadas pelo céu e que elas esperam de nós uma resposta. E se você não der a resposta adequada, se você não estiver posicionado da forma certa, você não vai viver aqui. O povo de Israel que recebeu a palavra de Deus, que eles iriam entrar na terra que mandava leite e mel, morreu no deserto. Então Deus se enganou? Não, cara. Quem tem palavras aqui sobre a sua vida? Sabe o que você faz? Busca um caderno que você tem anotado. Busca. Alguém te liberou uma palavra que vem hoje. Anota isso. E aí você vai, o quê? Orando em cima disso. Porque você vai se posicionando. E você vai falar assim: cara, eu não vou morrer enquanto essas palavras não se cumpram sobre a minha vida. E Deus vai te alinhando em relação a essas palavras. Só que posso falar, a gente está se acomodando num nível de capacidade rasa. Eu quero dizer uma coisa para vocês, cara. Vocês, aqui estou olhando para vocês, vocês são pessoas fantásticas. Vocês são a resposta de Deus para muitas pessoas. Cara, vocês são espetaculares. Você fala assim: o Léo Negrão, como fala ele, assim, só de olhar para ele, a vida dele já não enche o nosso coração? O meu enche. Ele não sabe disso. Mas ele fica, sou mal. Ele não sabe. Ele não imagina como ele é uma mensagem. Só que ele precisa se levantar, cara. Vocês são demais, todos vocês. Cara, sabe por que eu estou aqui? Eu acredito em vocês. Eu podia ir para qualquer igreja, congregar, ser diácono. Eu gosto de ser diácono. Quando a gente foi lá no acampamento, do que eu trabalhei lá? Diácono. Fiquei na portaria, cumprimentando o pessoal. Gosto, meu irmão. Cara, pensa assim. Eu não ligo. Essa semana eu estava no Lava Rápido, estava fazendo a obra de Deus. Estava na escola da Luísa, estava fazendo a obra de Deus. Estava no mercado, estava fazendo a obra de Deus. Experiência que eu vivi essa semana, meu irmão. Vocês são demais, cara. Pessoas espetaculares. Eu olho para o Rafa. Fala. Você sabe o que é o Rafa? Só que essa geração, ela está esperando por você, Rafa. Ela está esperando pelos seus talentos, cara. Você carrega algo, você é uma obra-prima de Deus. Você carrega algo que eu não carrego. E não é só para derramar aqui dentro da Rafa, não. Só que você precisa receber a perspectiva da eternidade e falar, mano, eu estou dormindo, eu estou acomodado. Cara, eu vou sair daqui, eu vou pregar o evangelho, eu vou ligar para alguém, eu vou mandar uma mensagem, eu vou orar para o enfermo. Cara, que nem estava conversando com um irmão lá na Beth, ele falou assim para mim, cara, a gente tem um quarto de cura aqui, e lá funciona que nem um hospital, as pessoas vão na recepção, depois preenche uma ficha, e passa por uma sala, por outra, e vai lá para receber a cura. É muito top, depois eu falo para vocês com mais tempo. Mas ele falou assim, a questão não é se a pessoa saiu dali curada ou não. Embora nós cremos que o Pai quer curar todos. A questão nossa é que a pessoa vai sair daquele lugar aquele dia, sabendo que o Pai ama ela e se importa com ela. Eu falei assim, cara, é isso. Você é a resposta de Deus para muitas pessoas lá fora, a Vitória. Vitória, quanta gente se influencia, quantas pessoas. Agora eu preciso acreditar no que eu carrego. Você precisa acreditar em você. E você precisa ansiar isso. Cara, eu lembro que quando eu sentava aí na sua cadeira, eu sempre tive paixão pelo Evangelho. Essa semana eu recebi na minha casa um homem que foi pastor meu há 20 anos atrás. Ele falou, e eu olhava para você, eu sabia que você carregava uma coisa diferente. Porque não é os púlpitos, não é isso, cara. Mas aonde está você? Por exemplo assim, se você não tem o desejo de ver vidas salvas, de ver vidas batizadas, de ver vidas curadas, de ver vidas transformadas, de ver a nação transformada, Cara, se o seu coração não queima pelas mesmas coisas do que o coração de Deus, deixa eu te falar, o seu talento está enterrado na terra, está queimando pelas coisas da terra. Ah, pastor, mas você não gosta? Cara, eu gosto. Assa um bife ante lá na sua churrasqueira, que você é o primeiro, a primeira fatia. Em vez de dar o primeiro pedaço do bolo, pode dar a primeira fatia do bife ante. Eu gosto de churrasco, gosto de comer, meu irmão, pastel, gosto de comer com bacon. Bacon é do céu. Doce de leite, eu como doce de leite com bacon. Vai ficar bom, meu irmão. Eu gosto. Gosto de ir na praia, gosto de brincar com as minhas filhas, gosto, meu irmão, gosto de assistir o jogo do Corinthians, é? Tranquilo, gosto. Ultimamente, então. E Deus deixa eu aproveitar a viagem, mas, cara, meu coração não está nisso. Para mim, ter isso ou não ter isso é a mesma coisa, meu irmão. Porque isso não muda quem eu sou. Agora, o nosso problema é que o nosso coração está trabalhando para as coisas erradas. Os nossos talentos estão enterrados nas coisas erradas. Porque todas essas coisas suas que são sonhos, eu quero falar, cara, sonha. E vocês sabem que eu falo para vocês, estimulo. Eu falei hoje para o Lesão, para o Guizão, eu falei, cara, vocês precisam ir lá no Aerobe, não, vocês precisam ir lá na Bethel. Cara, vai lá. Quando a Lígia foi lá, eu falei, vai lá. Cara, eu quero, sonha. Mas, cara, não tem o seu coração nisso. Você precisa ter o seu coração na eternidade. O seu coração em coisas eternas. É por isso que a sua capacidade, ela está limitada. Por isso que muitas vezes o evangelho que você está vivendo é um evangelho mirrado. E eu quero ser uma voz de Deus, dizer que Deus não tem isso para você. Eu quero dizer de verdade, meu irmão. Não é uma palestra motivacional para mim. Vocês são pessoas incríveis, cara. Oh, pega o David, cara. Pensa no menino querido, cara. David, é impossível alguém ter inimigos. O Claudião, meu. Você é louco. Pessoas incríveis, você é essa pessoa. Agora, você precisa pegar o depósito que Deus colocou em você e aplicar em coisas eternas, cara. Senão isso vai virar poeira. Vamos terminar? Marcos 6. Versículo 35. Diz assim: e declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto o lugar, e já avançada a hora, despede-os, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tens? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Eu penso assim, que eles falaram assim, vamos responder para eles. Assim. Só para Jesus, eles pensaram assim, talvez que Jesus ia falar assim, ah, então tá bom, é melhor despedir eles mesmo. Acho que eles quiseram tirar um barato de Jesus, assim. Tá, tem 5 pães e 2 peixes, o que você vai fazer? E Jesus falou assim: então manda os caras sentar em grupos sobre a relva verde. E fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, 50 em 50, tomando eles 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo e deu aos discípulos. para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os dois peixes, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão de peixe. Cara, o que que ele tinha? 5 pães e 2 peixes. Talvez você fale assim, cara, mas o que eu tenho é tão pouco. Cara, não é. Você tem o que você precisa ter. Você tem o que é suficiente. Agora você fala assim para mim, pastor, como eu multiplico o meu talento? Repartindo aquilo que eu estou recebendo. Amém. Porque é quando você reparte que a multiplicação vem. Sabe o que acontece com a gente, cara? A gente está aqui, a gente ouve mensagem, a gente ouve pregação, a gente ouve falar, e aquilo a gente guarda. A gente fica como uma represa. Eu fui num lugar tão lindo, estava na estrada assim, estava vendo assim um lago, daqui a pouco tinha uma represa assim, e quando eu passei em cima assim, estava aquele lago alto assim, sabe? Elas comportas da represa. E às vezes você está assim. Cara, você já recebeu tanta palavra, você já recebeu tanta oração nessa sua cabeça, aqui está ficando até calmo. O lesão está assim, não é quase nada. Ele não tem calvície. Isso aí é oração. Ele recebeu, ó, Plinio. É muita oração. Oração. Meu, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Plinio é o primeiro, tá lá ajoelhado. Cara, que eu orei pelo Plinio, eu contei. Foram 1.377 vezes, cara. Contei. Cara, tanta oração, tanta palavra. Essa Bíblia tem tanta anotação. Cara, mas você, isso para em você. O Sam pregou aqui domingo passado, cara. Vocês lembram? Estava aqui. E aí, aquilo que você recebe, você repartiu com quantos? Você está multiplicando com tanto. Cara, você precisa começar imediatamente. Como que o cara multiplicou os 5 talentos? Imediatamente. Você precisa sair daqui, meu, pilhado. Você precisa sair daqui queimando e falar, não, cara, eu vou multiplicar isso, vou multiplicar isso. E tal. Aí, você multiplica e às vezes você se sente que você está vazio, é ou não é? Às vezes quando eu saio daqui, eu preguei, eu não sei mais nenhum versículo. Todos os versículos que eu tinha... Eu falei aqui, eu não sei mais. Eu preciso sair daqui imediatamente pro meu quarto orar, porque eu não tenho mais nada. Eu depositei tudo que eu tinha aqui. Porque o dia que eu quero morrer, eu não quero levar nada, meu irmão, comigo. Eu quero repartir tudo que eu entendi, tudo que eu sei. Eu quero deixar com vocês. Eu quero repartir o meu coração com cada um de vocês. Só que aí, quando eu venho aqui, quanto mais eu reparto, eu falo assim, Deus, e agora? Agora não tenho mais o que pregar, acabou. Aí Deus me dá uma fase. Assim. Ele falou, cara, esse daqui dá para pregar. Aí eu vou lá de pé. Eu sei que é meio repetido as minhas mensagens. Eu estou pregando hoje a mesma coisa que eu preguei antes. Já era. Mas como talvez você não lembra mais? Parece não. Então, cara, quando você pega os 5 pães e os 2 peixes que você tem e você reparte, Deus vai multiplicando aquilo dentro de você. Amém. Então você vai aumentando a sua capacidade. Você vai crescendo em fé. Você vai crescendo em fé. Você vai crescendo em fé. Você vai orando e você ora, o cara não levanta. Você fala assim, cara, o que tem aí? Não, eu sou paraplégico, então vamos orar para você levantar dessa cadeira de roda. Aí o cara não levantou. Mas você rompeu. Aquilo fez bem pra você. Aí ele falou, cara, o que, que você tá? Cara, conjuntivite. E aí, passou? Não. Aí você fala, meu Deus, aí você pegou a conjuntivite. Mas você vai avançando. E você vai rompendo. Você está começando a colocar em prática aquela palavra. Amém. E você fala assim, cara, não, eu vou adiante. Eu vou falar de Jesus, eu vou contar meu testemunho, eu vou falar para as pessoas, eu vou repartir meu coração. E você vai multiplicando aquilo. Então Deus fala, cara, ele está insistente mesmo. Então começa a acontecer, um dia uma dor de cabeça vai embora, um dia uma dor no braço vai embora. Aí você olha e fala assim, aí quando o cara fala assim, passou, você fala assim, passou? Não acredito. Que incrível. E aí vai, meu irmão, e você vai avançando, e você vai avançando, e você vai avançando. Porque Paulo falou, cara, seria bom que todos profetizassem. Você carrega algo dentro de você. Eu não estou falando de ser pastor, eu não estou falando de, meu irmão, ser um líder dentro de uma igreja. Mas estou falando sobre dar frutos. E qualquer um que está enxertado na videira, esse dá muito fruto. E se você não está dando muito fruto, alguma coisa está errada na sua vida. Mas essas veias que estão entupidas na sua vida, em nome de Jesus, vão ser desentupidas nessa manhã. E como Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, eu quero declarar sobre a sua vida hoje, que o dom que está em você, ele vai ser despertado. Amém, Pai. Meu irmão, eu quero que você saia daqui acreditando que você é uma pessoa incrível. Você é demais. Você tem uma história incrível. Não para que você seja arrogante ou orgulhoso. Eu quero que você acredite nisso. Eu quero que você tenha esperança nisso. Que Deus não desistiu de você ainda. Ainda não chegou o dia do julgamento. Ainda tem tempo. Deus não desistiu de você. Ele não mudou de ideia. Meu irmão, ainda tem tempo, Vitória. Isso é uma bênção, Vitória. É uma bênção, cara. Já pensou se eu tivesse a capacidade que ela tem? Eu não tenho. Mas Deus deu para ela. O que Deus deu para ela, deu para mim. Deus deu para você. Cara, tia Paula, olha aqui, meu Deus. Eu não quero falar, senão eu vou com o Lucas. Agora você precisa despertar. Porque se você enterrar na terra, cara, você vai diminuir a sua capacidade. Você vai desacelerar. Desacelerar. Desacelerar. E o dia vai chegar. Atividade angelical, viu? Gente, que glória, meu Deus. Essa mulher. Continua mais um da programação. Feijão. Efeitos especiais. Meu irmão, só que quando aquele dia chegar, não vai ter jeito de se falar assim, Senhor, me dá mais uma chance. Agora não dá. Agora você saiu do Cronos. E você entrou no Anion. No tempo e tempo. Não tem mais como voltar. Não tem mais. Ainda tem. Deixa eu te falar uma coisa. Não é nem depois, nem antes, é agora. Amém. Eu quero que você só acredite no que eu estou te falando para você. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa de Deus. Vocês são muito poucos. Agora a gente precisa falar, eu vou multiplicar mesmo. Em nome de Jesus. Cara, eu quero orar por você hoje. Eu quero colocar em prática aquilo que Paulo fez com Timóteo. Eu quero, justamente, dentro dessa palavra específica, Paulo estava perto da morte dele, não que isso seja o meu caso. Mas ele falou assim: por essa razão, pois te digo esta, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu quero que essa manhã seja uma manhã de ativação. Amém. Hoje. Eu creio muito nisso. Eu não vou conseguir viver por você. Mas a gente consegue acender você. Mas você precisa dar uma resposta consciente hoje. Você precisa falar: cara, eu quero pregar o evangelho, eu quero servir as pessoas, eu quero ser alguém de compaixão, eu quero ser alguém de misericórdia. Cara, assim, não que seja verdade ou que eu enxergue isso, mas assim, que nem no dia do meu aniversário, a Pamela escreveu lá: você é uma das pessoas mais parecidas com Jesus Cristo que eu conheço. Cara, assim, você ouvir isso e falar assim: meu Deus do céu, que temor que dá. Mas você precisa falar assim: cara, eu quero ser usada por Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero isso. Eu não quero um cargo na igreja, eu não quero um microfone. Eu quero ser uma bênção aonde eu estou. Eu quero ser de Deus, eu quero multiplicar os meus talentos. Sabe, tantas palavras que você recebeu, profecia, desde aqueles cultos de oração que você ia nas casinhas assim, pequenas assim. E Deus falava: é isso que te digo, meu servo, minha serva, te levarei. Irmão, quantas palavras são? Você sabe do que eu estou falando? Cara, desperta isso, ativa isso. Amém. Porque isso está vivo. Deus falou com você, então coloca isso na parede, como o Abacuque fala, coloca num lugar visível, escreve, para que quem passe de longe possa ver isso, cara. E coloca na torre de vigia, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Por quê? Porque todavia eu me alegrarei e exultarei, meu Deus, na minha salvação. Aleluia, Pai. É isso, cara. Então você tem que falar assim: cara, nessa manhã eu não aceito mais ser roubado, subtraído, ser enganado pelas mentiras do diabo. Quero levantar, eu vou pegar o que é meu. Eu vou viver o que é meu. Se eu sou um depósito de Deus, então, cara, é hoje. Então, se você quer isso, se você quer, assim, cara, não, eu quero isso. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero multiplicar os talentos de Deus. Eu quero ser usado. Pastor, é isso que eu quero isso. Eu quero que o bom seja despertado em mim. Eu quero que seja despertado. Você vê que Paulo fala assim: eu não vou te dar um dom novo. O dom já está em você. Eu te admoesto que você desperte. Essa é uma manhã de despertamento. Amém. Essa é uma manhã de ativação. Amém. E se é isso, então vamos lá. Amém. Vamos lá. Não é a minha oração, é a sua resposta. Eu entendi porque o Senhor me trouxe aqui. eu estou aqui para receber. Porque esse é o propósito do culto. Você se apresenta diante dele para dar. E eu falei para Deus, Deus, eu não entendo inglês, mas aquilo que eles estão liberando ali é uma linguagem espiritual. E o seu espírito, ele não tem uma barreira de linguagem. Então tudo aquilo que está sendo liberado, eu recebo no meu espírito em nome de Jesus. E o dia que a gente ia embora, eu reuni a pastora, a Luísa e a Flor, e nós oramos nesse propósito. E no dia que a gente estava ali adorando um pouco no tempo de comunhão junto com a Taila e o Calil, eu ia pedir para eles orarem por nós. Mas nós oramos por eles. E eles oraram justamente isso. Eles falaram: Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós aqui na Beta, nós impartimos sobre os teus filhos. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu vivi uma experiência lá muito incrível. Quando eu estava entrando na cidade, eu senti meu corpo ficar totalmente eletrizado, assim. E teve um tempo que a gente foi, que a gente se encostava, a gente dava choque um no outro. Eu dava choque na pastora, mas choque forte. Dava choque na Flor, choque na Lua. A gente viveu essa experiência. Eu não estou dizendo que você vai viver essa experiência, mas eu estou dizendo que eu creio no meu espírito, não por aquilo que você vai sentir, mas por aquilo que essa palavra está posicionando a gente, que essa vai ser uma manhã de despertar. Eu não sei se Deus vai eletrizar você, porque antes da sua carne ser eletrizada, o que precisa ser eletrizado hoje é o seu espírito. Não diz respeito a você, mas diz respeito a Cristo em você. Então, eu quero, feche seus olhos agora e fale assim: Deus, eu estou aqui para te oferecer a minha vida. Como Davi na eira de Araúna, ele falou: eu não vou te oferecer aquilo que não me custe. Fala: Senhor, aquilo que me custa eu deposito diante de ti, mas me usa, Deus. Me usa, usa a minha vida. Cara, fala com Deus agora, gasta um tempo com Ele. Não porque você vai ficar esperando e para você ficar entretido, não, mas porque isso tem propósito e isso é importante. Gasta esse tempo com Deus. Fala: Deus, eu estou aqui para te dar a minha vida. Tantas palavras sobre você que estavam adormecidas, que você estava acomodado dentro de você. Deus está sacudindo você por dentro. A paixão por ser usado, por pregar o Evangelho, por curar os enfermos, por tocar os pobres, os feridos, Ele está despertando. Amém. Um tempo de um despertamento na sua vida. Um tempo de um despertamento. Deixa o Espírito te despertar agora. Se você ora em outras línguas, mergulhe nele. Oh!

Deus. Ah, é o tempo de um despertar. O tempo de você se levantar. Yeah.